Ei, cês fala demais, mas tu vê no final que cês são cu de ampola. Tu pode chorar, implorar, pois tu nunca terás a foto da minha rolha. Aquele que rima, te tira, te zoa, termina e os mano grita honra. A última gota do choro do serial killer cortando cebola. Cante, ei, ei, ei, oh, oh, oh. Meu Jingle Bell bebeu e transou com a Bebel. O novo papai motel sou eu. Ho, ho, ho, oh, oh. Atirando hit nesse beat. Pau, pau, pau. Clássico como um beat de Echo e J. Cole. Cole, Cole, Cole. Só que na versão de um cão de briga. Minha mãe me vê flipando e já vem ligando. Não, não, não, não, não, mãe. Tô escrevendo com qual? Meu papel é tá no mic. Não sou bom nos likes, não visto o hype. Só sou bom nas rimas como Busta Rhymes. Se me vê com raiva, então mano, corra. Porque o Bom Ads já morreu de AIDS. Hoje eu tô de hacks, insultou Tom Max. Agora é nós que domina essa porra. Cante qual Spinard. Pra escrever essa foi dormir tarde. Acordei muito cedo pra cuspir. Num vídeo com espinho, um spihard. Vim de Marte. Veloz nessa porra como se fosse Vin Diesel. Incomunicável, invisível. Se esses cacos são vendidos como arte na cova da 20 Art. Penso que eu sou esse flow? No. Miro numa vítima e vou, vou. Sei que o meu verso te bugou. Oh, procura minha letra no Google. Sou próprio foda-se, ele me formou. Vou ataca todo mundo e fica mais feliz que Fabio Assunção quando chega sexta-feira. Oh, oh. Ah, tudo que faço, tudo que me fala, boto fora do baralho. Sou raiva, caralho. Olha como eu laço. Quem fala que eu sou velho vai pra casa do caralho. 28 é muito pouco pra quem pensa no contrário. Tipo Super Mario, te mandei pro ralo. Que eu não sou de bala, nem falou besteira. Beira do fim de semana, fala mesmo maloqueiro. Cheira. Cheiro da goela, fala como tu que te supera. Mas pera, que hoje meu reforço é meu suporte. Virei pra rimar com Kant, Spinard de parceiro. Então cante bem, não me compare a Kant Cobain. Tenho tendências, mas tudo bem. Hoje me chamo de Coringa, aquele Coringa rap do trem. Bala, pouco me lixando porque vagabundo fala. Rima que não para vindo enquanto fala cala. Também, live nas costas. Meninos briguentos, olha que nem o meu sangue tem. Minha influência, tem. Qual seu problema com o Eminem? Quero que se foda o que se pensa, o que se fala. Só não quero que se foda que passou o neném. Tudo que hoje respira, não comparo com alguém. Lemins que já disse que hoje que tudo respira, já conspirou também. Tu deve tá falando pros amigos do seu lado que meu nome nessa track só falou besteira. Debate com os amigos do boteco sexta-feira. Cheira. Ela salvou minha foto no seu desktop. Pediu um gole no meu copo. Salvou minha foto no seu desktop. Pediu pra eu ganhar o campeonato. Foco. Pela fonte, pouca fé, passa marcha pela habilidade. Quem tira o vem, tiro vai, tiro vem. Tudo bem, vira o rei. Quero mais, tem a base. Mano, sei, fude a lei. Se coelhei, aviso rap de verdade. Fique bique do colégio à faculdade. Yeah. Diretor, filho da puta, kamikaze. Os caras base, fique são enoicade. Molecada, vai pra casa que tá tarde. SP no grave, comitando chave. Último da fase, beat do biase. Vacilo no cabito. Mano, mano, mano, rapaz, aberta que pedela gucano. Mano, tem papel de bobo na cidade. Trinca, tinta, vida nos 30. Nós rima, brinca, briga que pinta. Mestre da língua, inimigo, míngua. Cada linha vinga. Trinca, tinta, vida nos 30. Nós rima, brinca, briga que pinta. Mestre da língua, inimigo, míngua. Cada linha vinga. Cês fala demais, mas tu vê no final que cês são cu de ampola. Tu pode chorar, implorar, pois tu nunca terás a foto da minha rolha. Aquele que rima, te tira, te zoa, termina e os mano grita honra. A última gota do choro do serial killer cortando cebola. Pedro Qualy. Me designa, você deve ter perdido sua insignas. Vim aqui pra te deixar com estigmas. Cada um que ramelou significa. Sabe, mano, que gravo com sigma. Levando uma vida digna, mais atividade. Tive que obter meu próprio catarse antes de entrar em cartaz. Mas aqui jaz um bom jazz. Peta lá do mal me quer. Ou morde as costas, ou dorme em pé. Efeito dominó, levada do aminé. Nunca entendi, Mac, tu meu cesavia. E brother, amém. Tu não vai ficar cantando nessa aqui também, né? Não, veja toda a situação. Tire sua conclusão, bom, bom, bom, bom. Eu vou fazer uma rima suporte que eu tô merecendo, então. Vou fazendo agora um rap de mensagem. Cocaína não é brinquedo, é doença. Deu pra perceber a diferença. Mesmo grupo, várias crenças. Se você não cola, tu não vai dar goela. Vou perder minha costela de tanto comer costela. De tanto que eu tô lucrando, de tanto que eu sou poeta. Senta trela, mente chave, contra mente cela. Caras mais velhos dizem que eu sou muito novo pra fazer o que caras mais velhos ainda não fazem bem. Por isso que eu chego nessa track atirando tipo bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mais de 100, 100, 100. Degolando tudo que eu vejo na minha frente como se eu fosse uma serra elétrica. Bang, bang, bang, e tem, tem, tem. Grande problema, eu não cotovelo. Meu tempo é curto, telo. Seu tempo se torna curto se acidentalmente for nocauteado por meu cotovelo. Dissolvendo pensamentos, fazendo com que eu possa derretê-los. Pra mais tarde deixarem de se tornar um pesadelo. Esse monstro criado em mim, ó, como removê-lo. Penso e causa meu fim, mas esse rap, quem que vai desenvolvê-lo? Meu filho ainda não vim. Quando eu vejo os problemas do mundo, ficam leve como novela. Bem assim, finish, rim pra mim, enfim, maninho. Não há como fazer apelo. Esse é meu filme de terror e adivinha quem escreveu o roteiro. Rima vendo pelo, faço isso o tempo inteiro. Pago preço, caloteiro, que arrepio teu cabelo, que eu não faço na metade. Faço melhor dessa porra, falador de cotovelo do meu lado, bando de filha da puta sem futuro. Vida cuida, maloqueiro, chuta, maloqueiro, chuta, mano. Para. Já falei na rap lord que domina esse roteiro por inteiro. Que eu tô pouco me lixando pra competição, não fode. Como é que se pode, como é que se fala? Vacilou, leva na cara, mano, mano, cê não aguenta, mano. Olhe pela fina, veja aquilo que passamos no pique do chapacoco. Louco é pouco, rei do speed flow no topo. Deixa aquele pensa que você não tá no jogo, mano. Deixa aquele no time, esse buraco é mais embaixo. Rap levada de mago, cê sente o estrago do bico do corpo. Rap levada, haikai, fete, um nojo, oh, de...